A tradição ainda é, felizmente, o que era. Por isso, em muitas aldeias de Trás-os-Montes e do Minho, sobretudo esta zona raiana do país, é tradição matar-se o porco e fazer-se o fumeiro. Porque este tempo rima precisamente com fumeiro, é a altura de eventos que dão lugar a mostras e provas do melhor fumeiro que no país se faz. Com todo o amor e cuidado produzimos as nossas maravilhas para comerem na Feira do Fumeiro pais, mães, filhos e filhas. Junte-se a nós. Venha a Montalegre à maior Feira do Fumeiro do país. Mais de 100 produtores, quase 65 toneladas de fumeiro e mais de 1 milhão de euros de negócio. São estes os números da Feira do Fumeiro em Montalegre. Um evento que envaidece as tradições e revitaliza a economia da região. É um evento genuíno, uma daquelas que mais negócio faz. E a feira que pôs Montalegre no mapa e que contribui, por isso, para o desenvolvimento rural. Um certame que mais contribui para as débeis economias locais dos nossos agricultores. Não emigrem, façam chouriças e fumeiro, porque estamos a criar emprego e porque podemos também, desta forma, contribuir para importar menos produto ao estrangeiro e para contribuir, desta forma, também para a economia local e para o equilíbrio da balança com o exterior. E venham visitar-nos, além de ser uma terra linda, tem aqui do melhor fumeiro do mundo e nós gostamos de o receber a todos. Pelo menos simpatia é a primeira coisa. Boa vontade de servir os fregueses. E depois bom produto, que é o principal. Aquilo que mais gosto tenho de fazer é a alheira. Sou a rainha da alheira. Agora tenho a chouriça, tenho todo o fumeiro e gosto de o fazer. Mas a alheira dá-me grande satisfação de a fazer, porque é uma coisa que vendo-me. Vale a pena, porque já ando aqui há muito ano e ao fim fazemos contas. Se não valesse a pena, não andávamos aqui, não é? Vende-se muito bem. São 4 dias marcados pelos melhores sabores de fumeiro, mas também animados por várias festas e comemorações. Vem aqui comprar o presunto, comprar a chouriça e claro que ao vir aqui também com esse cheiro do fumeiro, bem, também aproveitar e vir à festa. Esta feira, para além da componente comercial, também a componente lúdica e de animação. Nós temos aqui as chegas de bois, temos aqui as bandas musicais, temos aqui os gaiteiros, temos aqui as concertinas, temos aqui uma festa das nossas tradições. Por entre o presunto, a alheira ou o salpicão, há alguns produtos exclusivos, bem como bancas de pão e de mel. Fazemos a chouriça, o salpicão, a chouriça de abóbora, farinheira de mel e a alheira. A farinheira de mel é cozida a carne de porco, é desfiada e depois é feita com pão e água quente. E depois ao fim bota-se o mel e então vai ao fumo. Dentro do enchido e depois vai ao fumo. Uma festa que reúne centenas de visitantes que vêm propositadamente para a ocasião, sem esquecer os muitos imigrantes oriundos do Barroso, portugueses que vivem fora, mas que são parte importante de toda esta indústria. Os nossos imigrantes têm em França estes produtos todos os dias, ou várias vezes por semana. Há gente aqui de Montalegre que também tem o mercado dos imigrantes e que comercializa todas as semanas as covas, os grelos, o pão, o fumeiro e que leva para Paris e para os arredores de Paris, onde há as comunidades dos portugueses. Nós também queremos que lá fora os nossos imigrantes se sintam como barrosões, porque é também para eles que nós trabalhamos. E, portanto, os nossos imigrantes também dão um grande contributo para ajudar a nossa economia. Mas se comprarem produtos locais, ajudam a nossa terra, ajudam os nossos jovens num momento de dificuldades muito grandes. Porque são os nossos amigos, são os nossos familiares, é o futuro da nossa terra que está em jogo. E, portanto, eu deixava aqui este pedido aos nossos imigrantes. Vamos consumir produtos nacionais, porque estamos a dar emprego aos nossos amigos, estamos a dar emprego aos nossos jovens, aos nossos filhos, aos nossos netos, e estamos com isso a contribuir para que as nossas vilas, as nossas aldeias continuem a ter muita alegria, a ter muita vitalidade e para que nunca seja preciso que toda a gente imigre. Nós precisamos dos nossos imigrantes, mas precisamos que as nossas aldeias continuem a ter as barquinhas, continuem a ter o forno a cozer, porque as nossas aldeias podem ser pequeninas, mas a nossa terra é a mais bonita que há. Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Yeah. Em janeiro, venha à Feira do Fumeiro. Monte Alegre, venha cá. Com todo o amor e cuidado, produzimos as nossas maravilhas. Para comerem na Feira do Fumeiro, pais, mães, filhos e filhas. Junte-se a nós. Venha a Monte Alegre, à maior Feira do Fumeiro do país. Feira do Fumeiro. A Feira do Fumeiro foi o mote para um vídeo especial. Em ritmo fumeiro style, convidam-se todas as pessoas para uma deslocação a Monte Alegre. A ideia foi do Luís e Mariana Pedreira, dois irmãos naturais da terra. Isto já vem desde 2011, nós fizemos com outras músicas, vídeos e promoções à Feira do Fumeiro. Nós escolhemos o vídeo mais visto de sempre, não é? Do YouTube, como toda a gente sabe. A música mais ouvida dos últimos tempos. Decidimos adaptar aos nossos costumes, à nossa terra, e surgiu o Fumeiro Style. Crianças a chocalhar fumeiro em frente ao Castelo de Monte Alegre. Animais a espreguiçarem-se, novos e velhos a dançar. De tudo isto é feito o vídeo que enche de brilho quem nele participou. Se me chamar para eu ir e eu continuo, a professora do teatro veio me chamar, convidar para eu ir ali ao castelo e para participar, que é o que fazia muita falta. Eu digo que não faço nenhuma, mas elas dizem que faço. Nós estivemos a ensaiar, a coreografar, a divertir-nos e é uma maneira de juntar as pessoas para a Feira do Fumeiro. Já fiz outros vídeos da Feira do Fumeiro, correram muito bem também. Tem sido um sucesso. Feira do Fumeiro. Do Fumeiro. Em janeiro, em Monte Alegre, acontece uma feira. Alegria todo dia, a festa dura a noite inteira. Este ano quero ir e quatro dias lá passar, com tanto para comer, para saborear. A neve branca do castelo, sim, eu quero ver. O Larouco que é tão belo, pai, eu quero ver. A maior festa do Barroso, sim, eu quero ver. Brincar e beber. Chegar a Monte Alegre e comer. Até lá então vou chegar. Feira do Fumeiro. Do Fumeiro. Feira do Fumeiro. Oh, oh, oh, oh, oh. A Feira do Fumeiro. Feira do Fumeiro. Ei, Monte Alegre. Oh, oh, oh, oh, oh. A Feira do Fumeiro. Ei, Monte Alegre. Oh, oh, oh, oh, oh. A Feira do Feira do Fumeiro. Do Fumeiro. Oh, oh, oh, oh, oh. A Feira do Fumeiro. Do Fumeiro. Feira do Fumeiro. Ei, Monte Alegre. Oh, oh, oh, oh, oh. A Feira do Fumeiro. Ei, Monte Alegre. Oh, oh, oh. Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Cardápio. Programa a programa, vamos falando desse património que é a gastronomia portuguesa. Olhamos para o país e damos conta dos eventos que têm lugar nas diferentes regiões de Portugal. Venha daí espreitar a história e as iniciativas das confrarias. Aqui servimos receitas, vinhos e docinhos, sempre acompanhados da boa música. Sirva-se então do cardápio. Na frente, na centeira, nesta casa fronteira.

teias de aranha, só guarda frios e vento. A fome que a gente apanha, não tenho nada cá dentro. A comida faz falta, não tenho nada para comer. Não te posso garantir o que possa acontecer. A gaveta está vazia, já ando cheia de fome. Como há tempo acontecia, diz-me lá como se come. Diz-me lá como se come, como há tempo acontecia. Já ando cheia de fome e a gaveta está vazia. Cheia de fome, como há tempo acontecia. Diz-me lá como se come. Diz-me lá como se come. Como há tempo acontecia. Já ando cheia de fome e a gaveta está vazia. E agora é chegada a hora dos eventos. Vamos por esse país fora à procura de comida, a boa comida portuguesa. Santiago do Cacém é essa janela aberta para o Alentejo Litoral, onde cheiros e sabores tradicionais nos apelam à visita. E neste início de novo ano, chamativo é mesmo a segunda edição do Festival da Enguia da Lagoa de Santo André. 10 restaurantes locais disponibilizam igual número de pratos confeccionados com uma das mais tradicionais maravilhas gastronómicas locais, a enguia. E não é uma qualquer, mas aquela que é apanhada na Lagoa de Santo André. Quem conhece, delicia-se e quem prova pela primeira vez, fica apreciador. Certo mesmo, e em qualquer dos casos, quem aproveita a oportunidade de apanhar enguias, no prato, é claro, dá por bem emprego o tempo de visita à Lagoa de Santo André e a Santiago do Cacém e a centena de quilómetros percorridos a partir de Lisboa ou do Algarve para passar um dia entre o cante e a boa mesa alentejana. Então não esqueça esta nossa sugestão. Segunda edição do Festival da Enguia da Lagoa de Santo André, entre 22 e 31 de janeiro de 2016. Vamos ter enguias a ter ensopado de enguias, caldeirada de enguias, enguias de escabeche, cataplana de enguias, enguias galhadas, tudo o que se possa confeccionar com enguias. As pessoas vão aproveitar e vão vir para a Lagoa para provar os ensopados e as enguias. Algumas pessoas que até nem gostam de enguias aproveitam e ficam a gostar. Então, mesmo da Lagoa de Santo André. São as melhores enguias do país. Comecei a comer enguias aos 25 anos, hoje tenho 38, e o que é certo é que hoje sou um perdido, um apreciador de enguias de várias maneiras, de caldeirada. Qual é a importância da enguia para a economia local? É muito importante, para os restaurantes em particular, para os próprios pescadores, que infelizmente também há algumas restrições na apanha, mas também temos que proteger a espécie para que as gerações futuras possam continuar a comer enguia. Chego-me a ti, para dar menino, senta-te aqui no colinho do vizinho. Gosto de ti e quero que sejas minha, tu és tão bela, tu dás-me cabo da minha. assim, mas não sonho de aranha. Gosto de ti, é o que diz meu coração. Sentir teu corpo aqui na minha rua é loucura, sinto-me chegar à lua. Olhas para mim com essa de sacaninha. Trata-me bem, pois sou a tua vizinha. És atrevido, vê lá bem que só te a minha. Ao pé da porta agora tenho uma melguinha. Por isso tu me pedes, vem, vem, vem, chega aqui para cheirares o meu corpinho. Por isso tu me pedes, vem, vem, vem, chega aqui para dizer que sou um docinho. Por isso tu me pedes, vem, vem, vem, chega aqui para cheirares o meu corpinho. Por isso tu me pedes, vem, vem, vem, chega aqui para dizer que sou um docinho. Eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio. Produção de programas de rádio. Boa tarde, Timonel. Boa tarde, Chiquinho. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes pressas. Vinhos do Alentejo. Mais que conhecimento, sabedoria. Hoje vou fazer broas de mel. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 260 gramas de açúcar amarelo, 75 gramas de nozes picadas grosseiramente, 250 ml de azeite, 200 ml de mel, meio litro de água, meia colher de café de sal, 5 gramas de erva doce em pó, 5 gramas de canela em pó, farinha para polvilhar, açúcar branco para polvilhar. Num tacho largo, leva ao lume a água, o azeite, o mel, a canela em pó, a erva doce, o sal e o açúcar amarelo. Mexa e deixe ferver. Quando começar a ferver, baixe o lume e adicione as nozes e a farinha de uma só vez. sem parar de mexer, deixe cozer em lume brando durante 3 minutos. Passados os 3 minutos e quando a massa descolar do fundo, retire. Coloque a massa em cima da bancada polvilhada com farinha. Deixe arrefecer ligeiramente até que a consiga moldar. Com bolinhas de massa, faça broas pequenas em formato de folha. E acalque ligeiramente. Coloque as broas num tabuleiro de ir ao forno polvilhado com farinha. Com a ajuda de uma faca, utilizando o lado contrário da lâmina, faça losangos na superfície da broa. Leve ao forno pré-aquecido nos 230 graus e deixe cozer entre 15 a 20 minutos. Quando as broas estiverem lourinhas, retire-as. Deixe arrefecer ligeiramente, coloque num prato e polvilhe com açúcar. Depois de frias, estão prontas a servir. Se quiser, coloque numa caixa e pode guardar até um mês. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! À história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio, produção de programas de rádio. Boa tarde, Timoneiro. Boa tarde, Chiquinho. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes pressas. Vinhos do Alentejo. Mais que conhecimento, sabedoria. Oh, terra morena deitada ao sol, quero ser a alma do galho, cheia de horizonte, cântico de fonte, catedral do trigo, azeite e pão. Oh, terra morena deitada ao sol, quero ser a alma da cegonha que sobe no vento e ouve o lamento do homem que ao fim trabalha em sonho. Alentejo das casas de cal, Alentejo do sobre de sal, Alentejo, poejo alegria, Alentejo das terras sem fim. Oh, terra morena deitada ao sol, quero ser a alma do sobreiro, estática, selvagem, dona da paisagem, afrontando o tempo a corpo inteiro. Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Cardápio. Programa a programa, vamos falando desse património que é a gastronomia portuguesa. Olhamos para o país e damos conta dos eventos que têm lugar nas diferentes regiões de Portugal. Venha daí espreitar a história e as iniciativas das confrarias. Aqui servimos receitas, vinhos e docinhos, sempre acompanhados da boa música. Sirva-se então do cardápio. Ceifeira do Alentejo, que triste te vejo, não chores, sorri. Essa cara tão linda, é tão cedo ainda para sofrer assim. Se acaso pensas no moço que longe se encontra na terra sem fim, não chores, ceifeira linda, que tão bela estive, hoje canto para ti. Podes ver meu rosto, não tenho mazelas, olha no meu corpo que está livre delas. E na minha alma lindo sonho anda, se eu puder um dia voltar a Luanda.